Saudades mil. Assim que é. Ei, Diadema, tamo junto. Assim que é. Muito obrigado, DJ On. Muito obrigado, Lino Cris. Tamo junto, sem palavras, certo? Assim que é. Provérbios 13, 509E. É assim. Alô, alô, amiga. Como vai você? Senti saudades, resolvi te escrever. Espero que esta carta te encontre numa legal. Com saúde, harmonia e tal. Então, eu tô por aqui. Tô na fé, tô na paz. Na correria, adiantos e mais. Quase 2 anos que a gente não se vê. Vira e mexe, penso em você. Me lembro das festas que a gente fazia. Saía às 10 da noite e só voltava no outro dia. Mó barato, mano, só alegria. Lembra? Qualquer lugar a gente ia. Sempre fui considerado, você também. Lembra da Simone? Quem lembra da Neném? Aquelas minas são problema, diz aê. Zoeira de montão, zoeira a noite inteira. Natal de 97, passei na sua casa. Foi muita treta, meus amigos na parada. Sua irmã estava linda aquele dia. Adriana, que gata, Ave Maria. Foi da hora, ó, Natal cabuloso. Daria o que tenho pra viver tudo de novo, mano. Mas aí eu me esqueci, perdi tudo. Dei tiro no escuro, amigos, e perdi tudo. Até aquela mina que dizia me amar me esqueceu, ó, depois que fui pra lá. É foda. A vida é assim mesmo. Tudo é do jeito ou do modo que queremos. Não, infelizmente, retroceder não dá mais. Bola pra frente, assim que se faz. Jorge cantou que Charles é o lugar. E como Charles, eu, Dexter, pode acreditar. Com este dia, não paro de sonhar. Quero ver o morro inteiro feliz e pá. Pode acreditar, firmeza total. Assim que tem que ser, show livre. É assim. Velha camarada, obrigado pela carta. Saudade feita rara. Quero viver de jovem seguida. Logo vou sair pra vida. Qualquer dia eu vou te ver. Velha camarada, obrigado pela carta. Saudade feita rara. Quero de jovem seguida. Logo vou sair pra vida. Qualquer dia eu recebi a carta. E você mandou, fiquei desnorteado. Aí abalou, não, não, não acredito. Assassinaram seu marido, o Amarildo aí. Era meu amigo, mano, sempre chegou comigo. Várias fitas, difícil entender as surpresas da vida. Ontem tudo bem com uma família inteira. Mas hoje, pelo menos, parece brincadeira. Meu aliado respeitado no crime. A inveja é uma merda, ó, conheço esse filme. Peço a Deus que vocês estejam bem. Que meu tudo esteja em paz, aleluia. Amém. Aí, amiga, hoje eu não tô legal. Afetaram meu lado espiritual. Vi um maluquinho me olhando diferente. Com a maldade nos olhos, entende? A cabreiragem tomou conta de mim. Mas tô esperto, ligeiro, enfim. Quero saber o porquê daquele olhar. Eu tô na dele também, vou enquadrar. E o que ele quiser comigo, eu quero em dobro, mano. Tô no veneno também, tô disposto. E aqui nesse lugar é assim. O demônio te atenta, planejando seu fim. Que Deus nos proteja, espero que não seja nada. Mas se for, topou qualquer parada. Aí, amiga, este lugar é o inferno. E aí, Dexter, caiu mais um no pátio interno. Viver na paz é o que quero. Mas nunca aquela paz fria de um cemitério. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Senhor, proteja estes filhos seus. Jorge cantou e Charles ia voltar. E como Charles eu também pode acreditar. Com este dia não paro de sonhar. Já sou um vencedor, malandro, pode apostar. E de cigarro em cigarro, lembrança nos olhos embaça. A liberdade e a dignidade são conquistados na marra. E a saudade me invade na velocidade do tempo que passa. E aí, pode crer, um dia vou estar com você. Venha, camarada, obrigado pela carta. Saudade feita rara. Quero viver de jovem seguida. Logo vou sair pra vida. Assim. Saudade da quebrada, na próxima carta. Me fale da rapaziada. Como pai, o Romildo, o Marquinhos, o Robson, o Edberto e o Zinho. Aê, pede pros caras me escreverem, diga que liguei, pra não esquecerem que tomar cuidado é necessário, mano. Hoje em dia o mundão tá cheio de otários, não pensam duas vezes pra puxar o cão. Aí já era, sobe mais um irmão. Sair é arriscado demais, a pele tá em alta, derrubou a paz. Noias nas esquinas provocam medo, no nosso tempo é grego. Não era desse jeito. Aí amigo, filme triste de ver, violência, marca registrada. E o que fazer? No escadão eu escutei vários tiros, e logo em seguida uma mãe chorando pro seu filho. Roberto, que Deus o tenha, mano. Quem me contou a fita foi o Luciano. É, ele também tá por aqui. Me disse que em Diadema agora tá assim. É, quem sabe quando eu sair tudo já esteja bem melhor por aí. Quem sabe os meus irmãos um dia compreendam que a droga não passam de doenças. É só cadeia, velório, destruição. Tristezas em família só decepção. É necessário corrigir a postura. Amor e justiça, irmão, é a cura. Bem, acho que já cantei demais. Na próxima eu canto mais. Amigos meus, lembranças a todos. Fiquem na fé, eu vou orar por todos. Mas vê se não demora pra me responder, DJ Lu. Tô com saudades de você. É isso.